Ora, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Aqui estamos todos três. E bem-vindos a um novo e ao último 3 às terças do ano, aqui promovido pelo Instituto Liberal de Leiria. Hoje temos connosco eu, obviamente, o Dário Florindo, o Joaquim Leitão em cima e aqui em baixo o Nuno Carrasqueira. Boa noite aos dois e bem-vindos a este, que é o nosso último evento deste ano. Boa noite. Se calhar começamos com o primeiro tema, não é assim, Nuno? Dou-te a ti o controle já aqui das hostes, digamos assim. Nuno, queres nos fazer hoje para falarmos um pouco aqui neste cenário do... Mas querem que faça um balanço do ano todo ou querem que vá tema a tema e vamos discutindo cada um dos temas? Como é que se quer? Tema a tema, não é? Ok, pode ser então. Vamos então por aí. Eu acho que é um tema que eu espero que deixe de ser tema entretanto, mas que por já vai sendo, e espero que para as eleições não seja, e já estou a ver que infelizmente se calhar vai ser, que é o tema da pandemia, e que já percebi, que até pelo discurso de Natal, pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, que muito provavelmente vai-se tentar focar os debates das eleições nesse tema, e que sinceramente acho que seria um péssimo sinal, porque nós temos de olhar para o futuro, e o nosso futuro será muito mais do que isso. E, infelizmente, têm-nos tentado fazer crer que toda a nossa vida gira à volta disso. E aqui, acho que há aqui vários assuntos. Um deles foi o atraso na reabertura. Se nós fizemos aqui um balanço, durante muitos meses andámos aqui a adiar a reabertura em várias áreas com impactos bastante relevantes, quer na área económica, quer na área da educação e do desporto. E aqui a Iniciativa Liberal foi sempre o único partido que sempre foi sensibilizando para isto. Devem recordar-se do outdoor para abrir os parques infantis e tudo isso, que o governo foi sempre atrasando a reabertura. Depois começou a dar alguma mensagem de esperança com o aproximar das eleições autárquicas e também com a esperança que existiria aqui na imunidade trazida pela vacinação, que não se verificou. Isto acho que é uma das coisas que vai marcando, é a forma eleitoralista como o governo vai gerindo também as questões da pandemia. E tal como agora, com a próxima de eleições, aqui junto ao Natal, tenta aplicar restrições para poder libertar logo após a aula e as pessoas se sentirem mais otimistas na altura das eleições. E depois a questão da vacinação, que eu acho que também é importante, da vacinação e das questões do certificado digital, que a Iniciativa Liberal também, mais uma vez, é o único partido que tem abordado isto. Se calhar às vezes podia ter sido com mais algum ímpeto, mas tem abordado. E para que fique bastante claro, eu sou 100% a favor da vacinação e acho que sou vacinado e acho que devemos todos estar muito orgulhosos da forma como encontramos uma vacina tão rápido para esta doença. E agora aqui até vou fazer um sacrilégio e usar como exemplo uma declaração há dias de Donald Trump, que estranhamente, isto é para ser estranho mesmo, pareceu uma pessoa até agora mais responsável a falar disto, quando foi apupado pelos apoiantes por ter sido vacinado agora com a terceira dose, disse uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Nós devemos estar muitíssimo orgulhosos de termos uma vacina em tão pouco tempo. Nós, em muito poucos meses, com uma doença que quase ninguém conhece, conseguimos ter uma vacina que é eficaz, e basta olhar para os números de internados e de mortos hoje, e nós precisamos de diz? Temos 3 vacinas, não é só uma, temos 3 vacinas. Temos várias vacinas. Que é, no fundo, o esforço de todo um ecossistema da ciência global, não é apenas europeu. Sim, que envolve público, privado, estados, universidades, farmacêuticas. Há aqui um trabalho que é notável pelo conhecimento científico que envolve, mas também pela cooperação que envolve entre várias instituições para que aqui cheguemos. E isso é muito positivo. O que, de facto, depois não me parece positivo é, por um lado, a coação que tem existido em Portugal para a vacinação e a questão do certificado digital e das discriminações. Acho que não são admissíveis, ainda por cima num país em que a vacinação não é de todo um problema, temos uma taxa de vacinação altíssima e parece-me que não faz sentido nenhum o tipo de restrições que estamos a aplicar. E depois também a precipitação na vacinação das crianças, que é um público que tem um risco muito baixo provocado por Covid e que estamos a usar aqui como escudo humano para salvar os adultos e que também não me parece de todo socialmente o melhor caminho. Mas era estas notas em relação à pandemia e deixar especialmente a nota que espero que daqui para a frente deixemos de estar sempre a falar da pandemia e falamos outras coisas. O país tem imensos problemas. Este não é claramente aquele que deve ocupar a maioria da nossa atenção. Infelizmente em 2020 foi, portanto é incontornável, mas espero, mesmo que na campanha não seja, até porque a Iniciativa Liberal tem muitas propostas para passar em várias áreas e quer de facto mudar o país, e se focarmos tudo na pandemia, isso não vai ser possível. E também por isso haverá quem o tente, nós não podemos deixar. Muito bem, Nuno. Boa sumada. Fernando, não, desculpa. Joaquim, queres comentar aqui este ponto da pandemia? Sim, portanto, eu quero fazer aqui uma abordagem por um caminho um bocadinho diferente daquele que foi o caminho do Nuno. E quero focar a minha atenção, sobretudo, naquilo que eu considero a má gestão da pandemia. E porquê é que eu considero uma má gestão da pandemia? Porque dá muito tempo a esta parte que todas as medidas têm falta de coerência, têm falta de racionalidade e têm falta de razoabilidade. E, portanto, quando as coisas não são coerentes, quando não são racionais, quando não são razoáveis, as pessoas reagem e reagem como? Não cumprindo. E é isso que tem acontecido de algum tempo a esta parte. E eu quero dizer-vos que tenho muito orgulho no povo que temos, tenho muito orgulho no bom senso dos portugueses e acho que todos devemos estar orgulhosos da forma como os portugueses têm comportado ao longo da pandemia. E então, como eu acho que não tem havido racionalidade, eu quero introduzir aqui a minha leitura de racionalidade, e racionalidade é indiscutível que temos que olhar para alguns números. E então, o que é que eu fiz? Portanto, peguei nos relatórios da Covid dos últimos 10 dias e fui apanhar o número médio de contágios. Em Portugal, portanto, nos últimos 10 dias, nós tivemos em média 8.246 contágios. Desses, geraram 903 hospitalizações em média. Em média, também 150 pessoas em cuidados intensivos. Uhum. E, em média, 16 mortos. Sobre os mortos, claro que a perda de uma vida humana é sempre mau, é sempre uma tragédia, em particular para as pessoas que são próximas, não é? Portanto, agora, temos de ter também a consciência que a morte faz parte da vida. Portanto, e nós nascemos, portanto, todos vamos morrer. A única incógnita é quando é que isso acontece. E há, de facto, causas de morte que são bem mais pesadas do que a Covid. Portanto, as duas principais causas de morte em Portugal são as doenças cardiovasculares, que representam praticamente 30% do total de óbitos, e são os tumores malignos, ou seja, os problemas oncológicos, que representam praticamente 26%. E estas duas doenças, portanto, têm ficado esquecidas, não no sentido completamente literal, mas têm ficado muito para trás, portanto, fruto daquilo que eu chamo a pandemia do medo, que é um bocadinho toda a lógica que tem andado aqui à volta das questões da gestão da pandemia. A pandemia do medo, por sua vez, gera a pandemia de doenças mentais, portanto, nós temos aí toda a gente da área da saúde faz isso como referência. Sabes que o medo do desconhecido naquela primeira fase provocou tudo isso. Fez sentido. O que é justificado, né? Não fez justificado. Sentido. Fez sentido. Hoje em dia é que já não, mas na altura era normal. Exatamente, fez sentido, mas nós não nos podemos esquecer que levamos já 21 meses de pandemia, ou seja, não tarda, estamos já a fazer 2 anos. E as duas pandemias, a do medo e a dos problemas mentais, destrói completamente a economia, né? E por isso é que nós também, portanto, não descolamos, portanto, isso destrói a economia, hipoteca também o nosso futuro e, em particular, o futuro das gerações mais novas. Só para terem uma ideia, quando a pandemia rebentou, as mortes representavam aproximadamente 3%. Em Portugal, que sempre teve, apesar de tudo, bons indicadores a esse nível, houve países onde foi muito mais do que isso. Nos últimos 10 dias, portanto, as mortes representam 0,19%. Ou seja, volto a dizer, uma morte é sempre um drama, mas nós temos que aprender a viver com isso. E por isso, acho que na parte da pandemia, nós temos que, de facto, descolar deste clima de medo e temos que encarar a Covid-19 como mais uma doença, portanto, como endemia, sem alarmismo e sem estarmos diariamente a criar, portanto, e a gerar este clima de medo e de terror, portanto, que, é aquela que o governo tem contribuído para alimentar, não é? Portanto, e que a comunicação social, infelizmente, também tem contribuído muito para isso. Pronto, é importante, obviamente, proteger os portugueses e todos os cidadãos que vivem em Portugal e, importantemente, proteger aquilo que é a saúde dos portugueses. Mas esta proteção das pessoas portuguesas não pode estar dependente daquilo, exclusivamente, de um tema que é a pandemia, não é? Portanto, é exatamente o que estás a dizer, ou seja, há outros sistemas de saúde pública e de saúde, portanto, de saúde dos portugueses que devem ser olhados com cuidado. Obviamente, não descuidando da pandemia, daquilo que são os problemas da pandemia, mas não esquecendo que existem outras causas de morte, outras causas de problemas em Portugal, que se vão agravar, obviamente, no futuro, na sequência da carência ou da escassez de serviços médicos que neste momento estamos a passar. Isto é algo que nós já vimos, ou seja, o que está a acontecer hoje, em dezembro de 2021, aconteceu em dezembro de 2020, ou seja, depois nós estamos o reflexo longo todo o ano de 2020, com consultas atrasadas, com um conjunto de listas de espera intermináveis, e com grande esforço, depois dos enfermeiros e dos médicos, que agora se reflete, obviamente, depois de um cansaço generalizado, que por fim, né, surge naquilo que estamos a assistir hoje, que é uma sequência em massa, ou de rescisões, ou em massa em termos de médicos, que passam para o privado, nas condições de trabalho, e de enfermeiros que assumem cada vez mais recusas de responsabilidades civis. Portanto, no fundo, temos aqui um problema grave na saúde em Portugal. Mas além disto tudo, não só, a pandemia para mim não é só saúde, é também um pouco aquilo que o nome disse, que são os direitos, e acho que vou muito por aí também, ou seja, a pandemia, obviamente, temos que estar atentos à pandemia, temos que ter aqui um enquadramento legal para nos defendermos daquilo que são os problemas, digamos, na sequência de restrições que possam existir, mas não podemos esquecer que poderemos estar a caminhar para um Estado, eu espero que não, mas muitos dados indicam isso, hoje em dia ouvi um podcast sobre isso, e, ou seja, temos a criar um Estado, não apenas em Portugal, mas na generalidade dos países do Ocidente, para Estados de direito, digamos, com restrições fortes aos direitos civis. Portanto, isso se nota sobretudo nos países da Europa do Sul, onde as sociedades civis são um pouco mais permeáveis a este tipo de situações, por questões históricas. Na Europa do Norte e Central existem já outras dimensões, como se comprova com alguns protestos. Aquilo que chama a atenção é, no fundo, para aquilo que é o futuro do Estado liberal e de direito nos países, digamos, desenvolvidos. Pode estar em risco, a verdade é que pode estar em risco com um conjunto de restrições que se tornam um hábito e não é bom nem para a democracia, nem para os direitos, nem sequer para depois, no futuro, obviamente, para a saúde daqueles que participam nestes Estados, porque temos aqui um conjunto de restrições que não são favoráveis, digamos, ao desenvolvimento. Portanto, no fundo é isto, ou seja, aqui fazendo uma súmula daquilo que nós dissemos, são estes três quadrantes, ou seja, focar obviamente naquilo que é outras questões de saúde pública que não é apenas a pandemia, é importante a pandemia, mas não é apenas o único problema, e ultimamente, como tu disseste, Joaquim, o governo português esqueceu isso de forma trágica, e não temos, o problema de Portugal, aliás, se eu complementar, o problema de Portugal é que temos um sistema de saúde muito alicerçado em duas questões, se custo de saúde, para quem consegue pagar esses custos de saúde, ou empresas que fornecem esses serviços aos funcionários, portanto, depois têm esses benefícios, mas a maior parte das pessoas neste momento estão alocadas a um serviço público de saúde, que é bom, mas que depois nestas situações, não havendo outras situações de escolha, não havendo capacidades de escolha, se reflete naquilo que é o que nós estamos a assistir hoje, que é, no fundo, um sistema que não colapsando, colapsou. Não colapsando em si, digamos assim, enquanto sistema, colapsou porque não serve os cidadãos da melhor forma possível. Obviamente é uma situação muito difícil, não nego, mas se calhar temos que começar a pensar em alternativas de gestão do Estado e em formas de olhar para um futuro que não seja apenas uma pandemia. Não sei, se alguém de vocês quer dizer mais uma coisa, se calhar eu já falei demasiado. Não, já agora, da minha parte, para matar o tema, que também temos outros temas para avançar, para já reforçar aquilo que o Joaquim disse, de tratar a doença como uma endemia, que começa a ser, e ainda hoje tivemos até um especialista que costumava avançar o governo, o Carmo Gomes, a dizer que se calhar com a Omicron, temos dados que vamos tendo, que é muito menos grave do que as variantes anteriores, que provavelmente será melhor deixar o vírus circular e agora sim avançar para uma lógica de imunização natural, se confirmar de facto que a gravidade é inferior, e ele diz que o melhor é aguardar mais 3, 4 dias para ter dados de Inglaterra e de Dinamarca, nomeadamente, mas começar a abrir e não tratar isto como uma pandemia, como o vírus com a gravidade que tinha inicialmente. E depois dar o exemplo também aqui de Madrid, que está-se a ponderar diminuir o tempo de isolamento e que temos a Isabel Ayuso também a dizer, e bem, que estamos vacinados, prevenidos e que os dados hospitalares são muito diferentes daquilo que eram no passado e, como tal, temos que passar a olhar para a doença de uma forma diferente. E eu acho que tem mesmo que ser isso. É mais uma doença, como tínhamos sempre. E agora, não quero estar a comparar o Covid como era com uma gripe, mas aquilo que parece ser a Omicron, de facto, não diverge muito de uma gripe. E é como isso que temos que começar a tratar. E deixar de ver como aquele bicho de sete cabeças. E depois, esta questão do SNS, dá só uma nota, agora que estavas a falar, Dário, da questão do SNS e de estar ou não estar preparado. Obviamente, entrou em ruptura, nós não vimos, não há uma ruptura de termos pessoas a amontoar-se nos hospitais, mas é uma ruptura que o SNS deixou de dar resposta a um conjunto de problemas. Isso, para mim, é entrar em ruptura. E agora, é curioso, que agora já vemos a ministra Marta Temido a dizer que já contratou 400 camas no privado para fazer face às necessidades, quando andaram meses, e há um ano atrás, quando o Tiago Maia falava nisso na campanha, a chamar-lhe extremista e a recusar-se a essa opção, e agora, que até já é menos preciso, porque os entrenamentos são muito mais baixos, agora sim o governo já percebeu que afinal tinha de contratar camas no privado para caso fosse necessário, quando andaram a chamar-nos à iniciativa de melhorar tudo e mais alguma coisa quando propunhamos isso. Exato. Eu só quero dar duas notas muito breves. Uma é um dado objetivo, com base nos relatórios da DGS, é que as mortes que estão a acontecer, portanto, são, em média, 4 vezes superiores aos não vacinados. Ou seja, se pegarmos nos dados, então quer dizer que as pessoas vacinadas, portanto, são de facto uma pequenina fração, portanto, da quantidade de mortes, e acho que isso é, de facto, uma grande vitória das vacinas, portanto, e acho que é importante dizer isto às pessoas, porque é importante, até prova em contrário, portanto, continuar a passar a credibilidade nas vacinas para que as pessoas vão levar os reforços quando for a altura de os fazerem. E depois dar aqui uma nota de natureza mais política, no sentido de dizer que seguramente neste momento nós estaríamos a ter uma gestão diferente se não tivéssemos eleições a 30 de janeiro. Tradicionalmente, portanto, o clima do medo tende a favorecer quem está no poder. E, portanto, até 30 de janeiro não há interesse nenhum de quem está no poder para que este ciclo se inverta. Por isso, vamos continuar a arranjar aqui dramas desnecessários, portanto, porque há a expectativa do PS em que este clima de medo o favoreça, portanto, no dia das eleições. Portanto, e eu acredito e espero e desejo que o bom senso dos portugueses, volto a dizer, portanto, não se deixe iludir por esta lenga-lenga. Nós sabemos que a pandemia, ou seja, o governo de pandemia não é obviamente uma tarefa fácil. A questão é que o governo de pandemia, mas sem limites. Então, aí sim, existem aqui algumas questões que temos de pôr em consideração. Mas, pronto, acho que temos aqui uma súmula do primeiro tema, que é a pandemia. E isto estava ocupando-nos para quase um programa inteiro. Mas acho que temos que passar para o próximo tema, não é assim, Nuno? Para o próximo tema que nos trazes. Então, eu também não quero aqui monopolizar a conversa. Eu tenho aqui uma lista de temas, mas se alguém quiser... Ok, pronto. Então, e já que estamos numa discussão política, acho que um dos outros temas que é incontornáveis também são as eleições que decorreram este ano. A começar pelas presidenciais, e aqui com a candidatura do Tiago Maia, que já abordei há um bocadinho, que acho que foi muito positiva para a iniciativa liberal, e nós vemos o disparar do número de inscrições no partido após a candidatura, e eu acho que tem alguns pontos que aqui vale a pena reforçar, porque todos nos lembramos, no início, o Tiago Maia, assim um bocadinho tímido nas entrevistas, e que toda a gente achava, olha, não foi uma grande escolha, não é assim uma pessoa com muita capacidade, com oratória, com presença. Devo confessar, mas a verdade, devido fortemente ao Tiago Maia, quando ele foi apresentado publicamente pelo partido, devo admitir que, e tive muitas interpretações dos meus amigos que não são do partido, mas que seguem esse liberal, disseram quem é aquela pessoa, porque aquela pessoa, para questionar aquela pessoa, não havia ninguém, posso dizer isto, não havia ninguém melhor na altura. E eu disse, pá, pois, não sei, não percebo, se calhar também não estava, admito que eu não estava muito, digamos, alinhado, mas foi uma surpresa, não é assim, Nuno? Sim, é verdade que, por um lado, evoluiu bastante ao longo dos debates e de toda a presença mediática que foi tendo, e por outro lado, passou muito bem as ideias da iniciativa liberal. E isto, nós passamos a vida a dizer que somos a partir das ideias, e isto é realmente um bom exemplo, porque uma pessoa comum, que não tem propriamente o carisma habitual dos políticos, quando defende as ideias certas e se esforçar por isso, pode, de facto, fazer um bom trabalho, e fez. E, de facto, a iniciativa liberal hoje deve muito àquilo que foi o trabalho de Tiago Maia nas presidenciais. Quanto ao resultado, não há muito a comentar, é mais ou menos aquilo que já se esperava. Pronto, acho que foi um bom princípio para a iniciativa liberal, foi mais um passo importante. Quanto ao resultado, foi aquilo que se esperava, infelizmente. Então, nós tínhamos tido 1% nas eleições legislativas cerca de um ano e meio, não é assim? Sim, e basicamente duplicámos, sim. Claro. Exatamente, ou seja, obviamente não foi um resultado espetacular, não vale a pena mentir, não foi, mas foi um resultado muito bom para um partido que, pela primeira vez, foi eleições presidenciais, com um candidato que era desconhecido. Sim, e mostrou-se muitas pessoas, há muita gente que entrou por causa disso, é muito positivo. Depois, passar para as autárquicas, aqui vou primeiro até abordar, não tanto do ponto de vista da iniciativa liberal, mas do ponto de vista mais global, que eu acho que tiveram aqui um efeito que nos leva hoje, se calhar, a ter legislativas. Foi uma grande alteração do panorama político e foi a ideia de perceber que, se calhar, o PS não é invencível. Isto aconteceu especialmente na Câmara de Lisboa, mas também em Coimbra e noutros sítios. Começou-se a criar, nasceu aqui um novo ciclo político em que se percebeu que, se calhar, não era inevitável estarmos sempre com governos do PS. E isso acho que é também um facto positivo, porque estávamos a correr o risco, com um tempo tão prolongado, de criar aqui a ideia de que o PS é inevitável, e eu penso que não é. As sondagens também já começam a mostrar que, se calhar, não é, e esperemos que não seja mesmo, pronto, porque senão podemos entrar aqui num ciclo bastante perigoso. Não podemos negar que o PS foi o vencedor da noite. Sim, foi o vencedor oficial. Quando vai ter mais autarquias, mas a verdade é que, lá está, ao longo de todo o clima político começou a mudar, porque lá está, em Lisboa, queiramos ou não, é uma Câmara emblemática, e Medina era dado como grande vencedor, quase todas as sondagens davam uma margem brutal, toda a gente se recorda da capa do jornal, do Semanário Novo, de moedas no bolso, e a verdade é que não foi assim que aconteceu, portanto, criou-se na sociedade uma ideia de, se calhar, não tinha que ser sempre assim, e isso acho que é positivo. E depois temos um conjunto de partidos novos, primeiramente a iniciativa do Chega, que muitas pequenas terras, e ou seja, no litoral, foram surpresas. Né? Portanto, nós fomos a muitas eleições, obviamente com objetivos políticos claros, e muitas ultrapassamos esses objetivos. Portanto, tivemos um conjunto de quase 90 autarcas, temos acho que o vereador, e entre deputados da Assembleia Municipal e juntas de freguesia. Temos 90 autarcas. São 90 autarcas. Exatamente, da autarcas. Com um partido que nunca tinha, de facto, ido a eleições, com um esforço gigante, porque muitas das pessoas que foram a eleições nunca tinham participado sequer ativamente num processo eleitoral, negativamente, estou a falar mesmo de fazer parte de uma lista, ir à rua, falar com as pessoas. Isto é um movimento que a Iniciativa Liberal conseguiu criar, é algo que está a tirar pessoas de habilidade, ou seja, é algo que, sobretudo na parte de jovens e abstencionistas, até que um movimento, de facto, dá alguma esperança para quem, neste momento, não tem esperança no país e que pode mencionar alguma coisa. Obviamente que não foi, vale dizer, um resultado espetacular, não vale a pena mentir aquilo que são os factos, mas dá-nos primeiro dá-nos uma lição muito importante para aqueles que foi a primeira vez, aprendemos muito, mas também dá-nos aqui alguma motivação para o futuro, no fundo é isso. Joaquim, não sei se... Eu sinceramente, portanto, quero dizer-vos que em relação às autárquicas, fiquei feliz com o resultado que conseguimos. E acho que para uma primeira vez, portanto, são bons, até porque serão os melhores até às próximas, não é? Portanto, foi a primeira vez que participámos. Acho que tivemos uma presença muito honrosa, e estou feliz por isso. E é isso que eu quero dizer em relação às autárquicas de uma forma genérica. Depois, em relação às presidenciais, portanto, partilhar aqui a opinião do Igor Silva, que nos está a seguir. Ele diz que eu gostei bastante do Maia, acho uma pessoa bastante simples e honesta, portanto, é um pouco esse também o sentimento que eu tive pelo Maia desde o início. Portanto, eu já lhe disse a ele pessoalmente, portanto, posso dizê-lo aqui também publicamente, o Maia, no meu caso em particular, foi o empurrão para me tornar membro do partido. Portanto, eu sou liberal desde que me conheço, mas normalmente gosto sempre de apalpar um bocadinho de terreno, como se diz na gíria, portanto, antes de meter nas coisas, e portanto não foi logo dos primeiros a avançar, portanto, e quem me convenceu foi de facto o Maia, portanto, que teve o condão de trazer para o partido, de puxar para o partido muitas pessoas sem experiência, portanto, e envolvê-las na política. Acho que teve de facto um efeito muito, muito nobre e muito positivo, e portanto, deixar publicamente aqui o agradecimento ao Maia. Depois, em relação às autárquicas, dar aqui nota que normalmente as mudanças de ciclo, se formos olhar ao passado, muitas vezes começam exatamente em Lisboa, não é? Portanto, e a minha convicção, e também aquilo que eu quero acreditar neste momento, é que de facto as autárquicas marcaram um início de um novo ciclo. E se é verdade que o PS ganhou, é sim uma vitória com um certo sabor amargo, porque perdeu Lisboa, perdeu uma série de câmaras grandes e emblemáticas, perdeu um número muito significativo de câmaras. Portanto, eu diria que foi um bocadinho o início do fim, e é esse início do fim que nos leva depois à farsa do orçamento de Estado e à crise política e à antecipação das eleições legislativas, que não foi só o Bloco de Esquerda e o PCP que quiseram. Portanto, toda esta encenação, portanto, foi pensada e executada pelo mestre da batuta, que é o primeiro-ministro António Costa. Portanto, na mim, ninguém me tira uma leitura que não seja esta que acabei de partilhar. E a verdade é que o que estamos hoje a viver, ou seja, estas eleições de facto não vinham, nós temos acabado de ter eleições autárquicas, portanto, acho que aquilo que se passou de facto foi o que estás a dizer, ou seja, o PS percebeu que havia aqui um risco grave daqui a uns anos de não ter aquilo que achava que ia ter nas eleições, e provocar eleições antecipadas para prevenir essas situações, essa situação. E efetivamente não pensou, não sei até quanto é que é um pensamento, ou seja, um pensamento daquilo que é melhor para Portugal, acho que é um pensamento daquilo que é melhor para o PS. E isto também demonstra muito da personalidade do António Costa, que é um excelente político, portanto, excelente político no sentido em que é uma pessoa com capacidade política, mas de facto também um pouco daquilo que é a personalidade dele e daquilo que ele está, da pessoa que está à frente do nosso país, não é assim? Eu diria que ele é um excelente líder partidário e um péssimo estadista. E o país não precisa de bons líderes partidários, o país precisa de bons estadistas. E isso, claramente, na minha humilde leitura, o António Costa não é. Okay. Aceito e concordo contigo a 100%. A 100%. Mas o que interessa agora não é o que passou, é o que vem aí. E é isso que nós temos que olhar para o futuro. É o que é que vem aí no futuro. E o futuro é um futuro que parece que vai ser risonho à iniciativa liberal, à direita, em particular, mas sobretudo à iniciativa liberal, tem aqui surgido como uma esperança de muitos portugueses e como um partido, de facto, que é uma alternativa no centro-direita e no centro-esquerda, não, no centro-direita, ao centro, é ao centro. Vamos pôr rótulos, mas é ao centro. É uma alternativa, digamos, de esperança e visão de Portugal. E é isso que também as eleições vêm provar, de certeza. Portanto, as sondagens já o provam. E, no fundo, esperemos que os portugueses confiem em nós. Portanto, nós temos um conjunto de ideias que são, de facto, estruturantes para aquilo que é o desenvolvimento do país nos próximos 25 anos. E é certo que os portugueses podem contar connosco para essa missão. E nós sabemos que é preciso mudar um conjunto aqui de situações, na saúde, na educação, nos serviços públicos e sociais. É preciso aqui ter força e não ter medo e ter uma visão, digamos, fora dos 25 anos da gestão portuguesa, da coisa pública portuguesa. E, efetivamente, a expectativa, de facto, é que a iniciativa liberal venha a crescer e venha-se a formar como uma alternativa de poder, digamos assim, uma visão que, de facto, falta a Portugal e falta a Portugal há muitos anos. Sim, já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, eu depois também quero deixar essa mensagem no futuro, mas ainda em relação às autárquicas, acho que para a Iniciativa Liberal foi mais um momento de afirmação. Acho que temos aqui vários momentos e a Iniciativa Liberal tem marcado a diferença em cada um deles. E aqui nas autárquicas, acho que foi muito positivo, para já por este envolvimento de muita gente que estava desligada da política, que é um fator importante. Também porque levámos esta forma de fazer política divertida, muitas vezes, e arrojada a todo o país, aquilo que estávamos habituados a ter em Lisboa, aqueles cartazes engraçados de Iniciativa Liberal e esta forma mais fresca de fazer política. Tivemos pelo país todo, que é muito... Mas com ideias, que é uma coisa importante. Mas com ideias, exatamente. Podem mudar o país, que é muito... O que aconteceu em Portugal? Em Portugal, nos últimos anos, antes da IDL, nós tínhamos um país, eu acho que esta palavra, bafiento, com ideias do costume, com uma forma de comunicar muito passada do costume, exatamente, mais uma vez, muito passada, e ele trouxe aqui esta forma de pensar diferente, com esta forma de comunicar diferente, e isso é uma parte daquilo que é o nosso sucesso. Mas nós não somos só um partido de redes sociais nem de cartazes unidos, somos um partido de ideias, e essa é a mensagem que também temos de passar. Sim, de facto, sim. Está mais visível naquilo que tem sido o nosso trabalho nos últimos 2 anos e meio, e nas autárquicas, no Parlamento com o João Coutinho Figueiredo, com o Manhã nos presidenciais. Portanto, tem sido. Força, mas já te interrompi outra vez, desculpa. Não, sempre problema. Mas também aí, depois, foi importante na disseminação, por um lado, da marca Iniciativa Liberal, e nós na rua encontrávamos muita gente que não conhecia o partido. Foi uma forma de comunicar também a marca do partido. Mas mais do que isso, lá está as ideias. Foi uma forma de mostrar o que é isto de ser um liberal e fazer uma outra coisa, que alguns até já sabiam mais ou menos, mas diziam, mas isto é um partido que a nível local não vai ter expressão, não tem propostas para o nível local, é tudo para nacional. E nós conseguimos mostrar que temos propostas para os programas locais e que essas propostas são alinhadas com uma ideologia e com uma forma de pensar que é aquela que é do partido, que é o liberalismo. E isso acho que foi também bastante importante. E depois lançou as sementes para agora, durante 4 anos, termos pessoas em todo o país, e também não é só nos meios urbanos, que é outra daqueles mitos, é que é o partido urbano. Não é. E nós aqui no distrito temos Miradaira e temos as Meirinhas, em que temos pessoas em assembleias de freguesia. Na zona muito urbana. Exatamente. Na batalha. Muito urbana. Esquecer. E que temos aqui também mais uma oportunidade de mostrar com pessoas eleitas que podemos de facto fazer a diferença. E isto agora para o futuro, estávamos a falar já das legislativas e do futuro, e é também aí que eu queria chegar, que é as legislativas uma oportunidade. Eu não sei se vai mudar muito em termos da governação do país, muito sinceramente. Acho que há a hipótese do PS ganhar, há a hipótese do PS perder e governar na mesma. E há a hipótese do PSD ganhar e também não mudar grande coisa, porque também não vejo o Rui Rio muito diferente de António Costa em muitas coisas. Mas acho que há uma coisa muito positiva, que é a Iniciativa Liberal vai ter um grupo parlamentar. E isto vai fazer, eu acho que isto vai fazer toda a diferença mesmo. Porque nós, neste momento, já temos a Iniciativa Liberal a marcar a agenda política com muitos temas. Não se falava da TAP para fazer a Iniciativa Liberal, não se falava da ida do Mário Centeno para o Banco de Portugal, se não fosse o Mário Centeno. Não se falava de muitos temas, se não fosse a Iniciativa Liberal. Não se falava de muito da saúde, do sistema de saúde. Não se falava de flat tax. Não se falava de muitos assuntos, se não fosse a Iniciativa Liberal. Sabes que a Iniciativa Liberal surge, ou seja, num espaço... Ou seja, porque é que ele surge? Surge porque existe, de facto, um peso absurdo do Estado em Portugal, um peso daquilo que é a estatização dos serviços em Portugal, E o Indecisão Liberal só surge, e é verdade, só surge que existe de facto um conjunto, um sentimento geral no país que é preciso mudar. As pessoas que querem mudar e sentem isso, às vezes não sabem bem como, mas o Indecisão Liberal surge um pouco nesse movimento. Ou seja, nós temos que mudar, isto não é o caminho correto para o nosso país. Qual é para o seu caminho? Liberal, ou seja, o liberalismo, e neste caso uma opção de escolha mais livre, mais informada e menos Estado, isso é menos impostos, isso é mais economia e mais iniciativa privada, no sentido tu e eu e empresas. Ou seja, a iniciativa liberal surge de uma necessidade real, não é uma coisa que surge do nada. Surge porque existe, de facto, um sentimento na população portuguesa que é preciso mudar. E nós vimos responder um pouco a esse sentimento. E, obviamente, que aquilo que são eleições locais e regionais não se podem extrapolar para aquilo que são eleições nacionais, mas a verdade é que se existe uma implementação regional ou local, como quiser chamar, isso também tem um reflexo nacional, não é? Portanto, as pessoas que votam localmente e ele, até mais do que na cara, nesta fase, até mais do que na cara, votam sobretudo nas ideias. E isso refletiu-se em muitos casos. Portanto, a esperança de facto que existe, que estamos aqui a falar, é real e é concreta. Agora, espero, obviamente, ter aqui esperamos que Leiria eleja um deputado, e faça aqui já o apelo, pode ter sido verdade em Leiria, mas esperamos, sobretudo, obviamente, que haja um grupo parlamentar forte, de quadros, e nós sabemos que existem, e estão na EL, e estão, as listas que já estão lançadas comprovam isso, que as pessoas que podem ser elegíveis por Lisboa, pelo Porto e pelo resto do país são quadros fortes e com capacidades. Portanto, isso dá-me muita motivação para o futuro. Sim, e isso... Eu, em relação ao futuro, vou agora fazer os meus desejos, né? A minha lista de desejos. Eu infelizmente, também tenho que concordar com o Nuno. Portanto, acho que ainda não é desta que vai haver uma mudança muito significativa da governação em Portugal. A não ser que os portugueses confiem em nós e votem para nós sermos governo. E para nós sermos governo, teremos que ter mais votos do que o PSD. E eu, sinceramente, portanto, acho que ainda é cedo para isso. A sociedade, creio eu, na minha leitura, ainda não está completamente preparada para isso. Mas era interessante se isso acontecesse, porque aí sim haveria uma verdadeira alternativa, e aí sim o ímpeto reformista que nós temos iria acontecer e Portugal iria mudar. Portanto, acredito que ainda não vai ser agora, mas acredito que nós vamos surpreender. Acredito também que vamos ter um grupo parlamentar de muita qualidade e com um número também muito significativo de deputados. O que é que eu gostaria para além disso? Portanto, gostaria que não voassem mais milhões para a TAP, que ela fosse privatizada já no próximo ano. Eu gostaria de só ter uma TAP. Eu gostaria de ter uma empresa que voasse, seja TAP, seja o que vocês quiserem. Há tantas. O negócio de aviação, super concorrencial, portanto, não falta companhias aéreas. E já agora, que com a privatização houvesse um contrato que vinculasse o Estado ad eterno, no sentido de não injetar mais dinheiro de impostos, seja na TAP ou noutra companhia qualquer derivada da TAP. Gostaria também, e acho que isso vai estar na agenda, quanto mais peso nós tivermos, que o Parlamento seja respeitado e não desrespeitado, como aconteceu, por exemplo, com a última injeção de capital, portanto, no novo banco. Eu sei que é um tema sensível, eu sei que havia um contrato que vinculava o Estado português, mas é suposto a soberania da nação residir no Parlamento. E se o Parlamento está contra, portanto, não pode ser o governo à revelia que vai desrespeitar o Parlamento. É vergonhoso, portanto, é inadmissível, e acredito que se nós, quando nós tivermos mais peso, portanto, vamos com certeza ter mais possibilidades também de bloquear esse tipo de situações. Pronto, e não peço mais desejos, porque senão ainda pode haver o risco de se concretizarem. Mas acho interessante, é interessante que estamos explorando no teu caderno de encargos. Não sei se vocês querem falar um pouquinho de TAP. Se uma coisa mais rápida, também já estamos a 40 minutos, mas vamos falar um pouquinho de TAP, o que vocês dizem? já que o Joaquim pegou aqui na TAP. Joaquim, só queria puxar já antes o desejo. Sim, eu tinha aqui também a TAP nos temas de balança, mas também a verdade é que o Joaquim já disse já praticamente tudo. Também é verdade é que foi mais uma decisão completamente desastrosa do ponto de vista financeiro para o país. Estamos a entrar a dinheiro numa companhia com argumentos que já foram várias vezes rebatidos e o governo nunca consegue depois trazer os argumentos para cima da mesa. É sempre só esta coisa abstrata do interesse estratégico que ainda não foi muito bem comprovado, ou nada comprovado. E quando temos depois até o ministro Pedro Nuno Santos a perguntar, a desafiar as pessoas, a dizer onde é que gastariam aquele dinheiro, como se o país não tivesse outros problemas muito mais emergentes para resolver do que a TAP. E já falámos hoje do SNS, por exemplo, mas há muitos outros, e se não fosse outros, que baixasse os impostos. Mas também, para terminar, eu queria terminar isto mesmo com uma mensagem de esperança, e então vou retomar esta questão das eleições e do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Que é, se nós, com um deputado, conseguimos colocar todos estes temas em cima da mesa e fazer com que eles sejam discutidos pela opinião pública, agora vamos ter vários deputados e vamos ter um grupo parlamentar com uma enorme qualidade e vários dos deputados conhecem-se, o João Godinho de Figueiredo, mas também o Carlos Guimarães Pinto, que nesta questão da TAP tem sido um dos grandes responsáveis por ter o tema em cima da mesa, também a Carla Castro, que várias vezes tem representado a Iniciativa Liberal já na televisão, e que nós internamente conhecemos o trabalho que ela faz, nomeadamente no Gabinete de Estudos, vamos ter um parlamentar expressivo, que nos vai permitir outra cobertura mediática e com um trabalho com enorme qualidade. Portanto, apesar de eu não achar que o país vai mudar nestas eleições, mas acho que vamos criar as raízes para uma mudança gigante nas eleições seguintes. Porque eu acho que a Iniciativa Liberal vai poder aqui dar um salto. E isto, nós não queremos mudar isto amanhã, queremos mudar de uma forma sustentada. E para isso requer tempo, mas acho que estas eleições podem mesmo ser a grande marca para o futuro do país e para termos um país mais liberal, porque acho que a Iniciativa Liberal vai ter condições para daí para a frente fazer um grande trabalho e vamos trazer para cima da mesa, ou melhor, dar ainda mais destaque a temas que já temos para cima da mesa, seja a reforma fiscal, seja a reforma da saúde, seja a liberdade de escolha na educação, tudo isto são coisas muitíssimo importantes. Eu já agora só responder, estão-me aqui a perguntar nos comentários o que é que a IAM faria com a TAP, portanto, também não vou fugir à questão, embora eu não fale aqui em nome da IAM e não posso dizer o que é que a IAM faria com a TAP, mas certamente não entraria lá todo este dinheiro. A TAP antes de respondermos à questão, acho que é importante fazer o enquadramento da história recente. A TAP foi uma empresa que foi privatizada e bem pelo anterior governo, que como empresa privada que era, portanto, deveria gerir-se e responder às crises de acordo com todas aquelas que são as regras para as empresas privadas. Portanto, ou têm capacidade para se endividar e recorrem à banca, ou se não têm condições para ter financiamento bancário, portanto, se ainda há condições, entregam um plano de recuperação, portanto, e se não funcionar, portanto, vão à falência. Portanto, era isto que deveria ter sido, que poderia ter acontecido com a TAP, se não tivesse feito o governo aquilo que fez. Portanto, este governo em particular é responsável pelos 3.200 milhões de impostos que a TAP vai consumir e vamos lá ver se vamos ficar por aí ou se ainda é preciso mais alguma coisa. Nós sabemos que há que pôr a responsabilidade onde ela existe. E agora sim, depois de sabermos quem é que tem a responsabilidade, quem é que nos foi ao bolso, Nuno, portanto, podes então responder, se não te importas, ao Armando Ramos, que ele está desejoso por saber o que é que nós faríamos com a TAP. Sim, mas eu acho que o teu ponto é importante, que é nós percebermos este problema foi criado por alguém, ele não existia. Ou seja, o anterior governo tinha vendido a TAP e o que é que acontecia à TAP tinha deixado de ser um problema nosso, era um problema do dono da TAP. Certo. Pedro Nuno Santos, com a sua obsessão ideológica e com a mania de brincar aos aviões, decidiu que nós vamos salvar o acionista da TAP, que está numa crise com a pandemia, vamos lá salvar o coitadinho dele, E então vamos lá meter dinheiro e vamos voltar a fazer com que a TAP seja um problema dos portugueses, que não era. Esse é o primeiro ponto. Depois, para o futuro, de facto, havia aqui várias soluções. Havia a solução mais óbvia, e não é uma solução liberal, é uma solução até bastante socialista, que é a solução que aconteceu em Itália. É a solução socialista inteligente, que é a empresa que existe vai à falência e criamos uma empresa nova para continuar a ter uma empresa pública e uma companhia de bandeira. É necessário? Não é. Não era uma opção necessária, porque se a TAP deixasse de existir, não deixaria de haver voos para Portugal. Vamos desenganar, porque, aliás, a TAP tem abandonado uma grande parte do país. Acontece com o Porto, acontece com o Faro, acontece com o Funchal, e não deixa de haver voos. Há outras companhias que passam a garantir esses voos. Portanto, não ficaríamos sem aviões se não fosse pela TAP. É certo, isso é certo. Os aviões estavam com o Estado português e que não estão a trem em Lisboa, como tem acontecido com a TAP, com a EasyJet, com a Ryanair e com outras tantas que andam por aí. Se calhar não são, ou seja, podem ser totalmente estratégicas para Portugal, mas prestam serviço que a TAP também presta e que são concorrentes da TAP, são, e nesse sentido estão em condições de mercado iguais, portanto, e o nosso dinheiro deve ser gerido da melhor maneira possível. Se calhar não é a melhor maneira possível, não é o Estado ter uma empresa de companhia aérea, quando isso é um mercado concorrencial aberto a outras entidades. Portanto, não há. Não precisa, ou seja, não é um mercado que é regulado, não é um mercado que seja necessariamente regulado por uma empresa pública, portanto, como se calhar a banca. Não sou contra a banca, mas portanto, a justificação da banca é que tem que haver uma empresa pública forte na banca, porque é a empresa, digamos, que regula e que, no fundo, garante a estabilidade. Isso na TAP não acontece. A TAP não é uma estratégia, como já está mais aprovado, não é um ativo estratégico, até porque nos últimos 25 anos foi mais um ativo estratégico, foi mais um pelouro para muitos boys do PS e do PSD para lá passar. Não foi um estratégico, foi para muita gente, foi, mas não foi para o país. Sim, e grande parte do impacto na economia que tem, seja pelo fornecimento de serviços, nomeadamente os serviços de handling, quer pelo impacto no turismo, as outras companhias iam ter, as companhias que viessem, iam utilizar os mesmos serviços e iam continuar a trazer pessoas. Portanto, o impacto na economia, não vou dizer que não era, que era zero, porque há alguns serviços, eventualmente manutenção e tudo isso, que são prestados no país, que se calhar podiam deixar de ser, eventualmente, mas grande parte desse impacto não ia existir, porque as outras companhias iam precisar dos mesmos serviços na mesma. Portanto, andamos aqui a falar muito, aliás, até a dar aqui um exemplo de base, que tem um ensaio, o que vê e o que não se vê. E é verdade, nós estamos a falar só daquilo que é o que se vê, que é a TAP deixava de existir e havia um monte de clientes da TAP que deixavam de ser, que deixavam de, ou melhor, de funções da TAP, que deixavam de ter a TAP como cliente. Mas iam ter outros clientes na mesma que faziam o mesmo serviço. E além disso, o dinheiro que nós lá estamos a pôr também teria muito impacto na economia se fosse aplicado em outras coisas. Se aquele dinheiro que nós estamos a colocar na TAP tivéssemos aplicado nas muitas empresas que obrigámos a estar fechadas durante a pandemia, se calhar também tinha um impacto na economia e também poupávamos milhares de empregos pelo país todo. Estamos a olhar para os empregos que eventualmente pouparíamos na TAP. E que, repito, não estamos a poupar esses empregos como nos é vendido, mas ainda que estivéssemos, a verdade é que esses 3.200 milhões davam para manter muitos empregos que é um país que acaba por destruir. Esses empregos, pelo menos uma parte, seriam recuperados por outras companhias. Porque exatamente, sim. Se a TAP deixasse de existir, portanto, seguramente, os voos que são assegurados por ela atualmente seriam assegurados por outras companhias, que teriam que reforçar, portanto, os seus quadros de pessoal, aviões, etc. Né? Pronto, reparem que só com isto, só para não ter, nós já avançamos da nossa hora. Sim, claro. Isto é um tema que também dá tanta manga, que claramente aqui no nosso chat está ao rubro. Prometemos fazer um programa só sobre a TAP, mais uma vez. Todos olhar para a TAP e discutir a TAP. Nós, não é o objetivo deste ano, desta semana, o objetivo desta semana é fazer aqui uma suma de alguns temas que serão importantes ao longo do ano. Chegámos a 3 temas, foi um bom indicador. Mas olha, eu em relação à TAP, portanto, oferecia à boa vontade a quem quisesse assumir a dívida. No prémio de Natal, portanto, no prémio de Natal, e quem não quiser, já vai à falência, não é? Descubram alguém que queira ficar com ela assumindo a dívida, né? O que pressupõe devolver-nos 3.200 milhões de euros. Não é? E, portanto, eu ofereço-a de bom tom a quem a quiser ficar com ela. Fazemos em um, preparamos um referendo ou qualquer coisa do género, uma onda de fundo nesse sentido, porque de facto cada vez que é injetado dinheiro na TAP é sempre dito que é a última vez, e andamos de última em última, cada vez sempre mais volumoso e mais pesado, porque estamos a falar de uma companhia que tem, salvo erro, 76 anos de história, e nesses 76 anos, salvo erro, deu lucro uns 3 ou qualquer coisa do género. Portanto, nenhuma empresa é sustentável, a não ser que seja com o dinheiro dos contribuintes, e é uma herança do antigo regime que nós teimamos em prezar, e não sei muito bem porquê, sinceramente. Okay. Assim, prioridades, mas são prioridades, é uma questão muito simples, quanto isto. Põe dinheiro num lado, não se põe do outro lado. Portanto, é uma questão de prioridade. Se querem pôr dinheiro na TAP, não vão meter no Serviço Nacional de Saúde, não vão meter nas escolas. São prioridades. E são prioridades que, do nosso ponto de vista, estão erradas, e efetivamente a história, mais uma vez, vai se comprovar. Já aconteceu no passado com bancos, agora com empresas de aviação. Bem, esperemos que no futuro não aconteça muito mais, ou que não aconteça de todo, e que a necessidade esteja lá ao lado para dizer que já basta, já chega, e está à altura de começarmos para um novo futuro, digamos assim, sem dar até para buracos os outros. Já agora, só mesmo para terminar, já estamos a passar muito tempo, mas o Miguel Silvestre está ali a dizer, está a reitar o exemplo da Sabena, da companhia aérea belga, que são eu. E eu quero só aproveitar isto, não para falar da Sabena, porque há vários exemplos destes com outras companhias aéreas para a Europa, que faliram e que os países não deixaram de ter voos por causa disso. Mas quero dizer uma outra coisa que acho que era importante, é que as pessoas olhem para os outros países em tudo, porque passam a vir a retomar os liberais radicais, é na TAP, é no SNS, o sistema de saúde que a Iniciativa Liberal defende é o sistema de saúde que há na grande maioria da Europa. Nós olhamos para os nossos familiares de imigrantes e que nos dizem que em França vão ao médico onde querem e que o Estado paga, e achamos que é espetacular. A Iniciativa Liberal propõe isso em Portugal. Somos uns radicais e uns fascistas e mais alguma coisa. Temos de olhar para a Europa e nós conhecemos, infelizmente, muita gente que teve de emigrar, aqueles que nós também já não tiveram que emigrar, mas mesmo quem não emigrou, conheço muita gente que o fez. Sabemos que o sistema fiscal lá é parecido com aquele que a Iniciativa Liberal defende, que o sistema de saúde é parecido com aquele que a Iniciativa Liberal defende, que o sistema de educação é semelhante, que a forma de lidar até com estes problemas como o da TAP é semelhante, e insistimos no nosso país em querer aplicar uma receita que durante 20 e tal anos só nos trouxe de estagnação, em vez de olhar para os bons exemplos dos países para onde muitas vezes temos de emigrar. E é só isso que eu quero deixar, é olhem para as coisas, olhem com sentido crítico, não olhem só para aquilo que a esquerda nos diz e para os papões que levantam, olhem de facto para Portugal e para outros países e percebam qual é que é a solução e como é que podemos sair desta estagnação. Acho muito bem. Só para terminar agora aqui a nossa conversa de hoje, esta semana que já vai longa, mais uma vez. Só se vocês pudessem escolher, uma passa no ano de passagem de ano, o que é que vocês iam pedir nessa passa? Podem revelar? Aquelas passas que vemos quando há uma noite. Não sei se me perceber, mas sim, deixe claro. Eu percebi, mas não tinha passado nisso. Uma passa, não vá, uma passinha aí. Então vai, eu começo. Portanto, eu só queria que nós ganhássemos as eleições. É uma passa, é um desejo, portanto, portanto os desejos, não é? Pedem-se. Pronto, este do Joaquim é bom, eu também gostaria desse, mas pronto, já está a gasto, não é? Portanto, não posso usar o mesmo. Duas vezes aumenta a história. Mas peço pelo menos um resultado que nos permita voltar a ter esperança, porque de facto. Acho que os portugueses já desistiram um bocadinho do país. Acho que são muitos anos nesta estagnação e achar que isto, não passamos disto, não temos hipótese de sair disto e que os políticos são todos iguais. E eu gostava que o resultado para as próximas eleições, mesmo que a Iniciativa Liberal não ganhe, fosse pelo menos um resultado que nos permitisse sair deste ciclo e que nos permitisse voltar a ter esperança num país melhor. Porque não é só a politiquice, são as nossas vidas do dia a dia, e era importante que nós começássemos a ter esperança que elas pudessem mudar. Muito bem. E que falta eu, portanto, se eu tivesse que uma passagem de ano e pedir um desejo, provavelmente, se tivesse que uma passa e pedir um desejo de passagem de ano, provavelmente seria também, obviamente, as ações, mas visto que esse desejo já está gasto, indo para por 3 era bom, mas não chega lá assim. Acho que desejava, se calhar, um ano 2022 com mais visão, que é a foto de Portugal. Desejava um ano 2022 com mais visão, sobretudo porque vem muito dinheiro da União Europeia. 2022 é assim um ano de grande investimento do PRR. E gostava que o nosso país, os nossos governantes, pudessem ter uma visão e não investissem tudo em pequenas obras ou em serviços públicos, e essa empresa, e pudessem investir um pouco naquilo que é a economia real, aquilo que cria emprego e cria e gera riqueza. Portanto, o que o meu desejo, no fundo, seria isto, seria visão a todos aqueles que nos governam, a todos aqueles que têm que levar os fundos europeus, e a todos aqueles que pensam e podem mudar o país nos próximos 25 anos. Além de iniciativa liberal, obviamente. E pronto, acho que temos assim a nossa reunião de todas as terças, não é assim? Antes de terminarmos, quero só agradecer aqui a quem nos tem estado a seguir, portanto, e a forma empenhada que tem estado a comentar. Portanto, fico feliz por ver a assistência envolvida nos assuntos que estivemos a falar hoje. Portanto, obrigado. Obrigado por isso, de coração. Portanto, é bom. É bom. Exatamente, é bom e dá-nos muito alento para o futuro. A todos, e Nuno. E já um ano a todos também. Exatamente. A todos, Nuno, Joaquim, e a todos que estão aí em casa a ver-nos, muito obrigado. Voltamos em 2022 num formato semelhante, se calhar com um genérico de entrada, um genérico de saída e novos temas. Não percam e votem em Civil Liberal dia 30 de janeiro. Obrigado a todos. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado.